Chegando na moral, na responsa de mil grau, na paz, sangue bom, firmeza total, mano Igor na rima, pode crer, sangue bom, responsa e atitude, hip hop é o som, sem conversa fiada e atitude na parada, respeito a quem merece, essa é minha jogada, fazer o bem, sem olhar a quem, tá ligado, não vou te induzir ao caminho errado, estou lado a lado de Deus meu aliado, muita paz e amor por Deus, eu sou iluminado. Com a batida do rap, eu me identifiquei. Somente Deus por testemunha, ele é meu rei. Com humildade eu vou rimando na mensagem, usando a sabedoria com muita fé e coragem. Falar somente a verdade, doa quem doer. Hip hop consciente, é assim que tem que ser. Sou maloqueiro, rimador no proceder de atitude. Não confio na polícia, o sistema não me ilude. Vou vencer pelo certo, com Deus no coração. Ele é minha vida, ele é a salvação. Por ele fui enviado e por ele eu vou viver. Mensageiro da paz, assim que eu sou, pode crer. Muita paz a todas as quebradas. Cultura hip hop é nóis, sigo a levada. Não preciso de drogas, não caí em armadilha. Se liga nesse som, no poder da minha rima. Mensagem positiva entrando na sua mente. Realidade relatada, irmão, é quente. Nos quatro cantos do mundo, muita paz na quebrada. Muita paz, muito amor, atitude sem mancada. É assim que tem que ser, sangue bom, pode crer. Responsabilidade na rima, atitude proceder. Na batalha procurando melhorar sempre mais, buscando sempre a igualdade e também a paz. Muita paz a todas as quebradas, vou relatando a rima, firmeza na parada. Muita paz a todas as quebradas, vou relatando a rima, firmeza na parada. É embaçado ver o tempo passar e nada muda, ver os manos se matando em todos os lugares na rua. Muita paz a todas as quebradas, chega de violência, isso não resolve nada. Só vai destruir a sua família, as suas amizades, a sua alegria. Se você quer encontrar a felicidade, respeite o seu semelhante, viva a vida sem vaidade. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Fé em Deus, ladrão, ele é a saída. Abençoou a minha vida, ele me conduz. Estando ao lado de Deus, eu encontrei a luz. Divino eterno, criador do universo. Muito amor, muita paz, é tudo que eu peço. A todas as quebradas e periferias, povo sofrido que merece viver com alegria. A desigualdade é o que mais tem nesse país. O povo merece ser muito mais feliz. Pode crer, sangue bom, ser muito mais feliz. Muita paz a todas as quebradas, vou relatando a rima, firmeza na parada. Muita paz a todas as quebradas, vou relatando a rima, firmeza na parada. Eu queria mandar um salve a todas as pessoas que acreditam que a paz, somente a paz será capaz de mudar o mundo. Quem acredita na recuperação do ser humano? Mano Igor, muita paz a todas as quebradas.